0800 CRIM, diretamente aqui de Curitiba. Saiba. Vou mandar mais ou menos assim, ó. Se liga aí. Desde pequeno rimo aquilo que as garotas pedem. Tão supremo que na infância estudei no jardim do Éden. Não medem nível de rima mais alto que o Aconcagua. Mal pago minhas contas, mais dou conta dos que se paga. Exemplo de genital, se o estilo endoscopia. Contemplo minha genital pra tua mina endoscopia. Se der vacilo comigo, a área em que te busco amplia. Mandei respeitar sua mãe, percebo se descumpria. Musicando audiência bem mais do que no The Voice. Os seus fãs mais em pânico que os da Marina Joyce. Tipo bom do som do Roy, cê chora porque só perde. Já que cê ganha de mim, o Marley volta e faz pro Ed. Deixa sua mina no bar igual ao Pete, eu tô. Fez ela Pete, eu tô. Com ela no Pete, eu tô. Minha barba no cangote dela gera um prazer hot. Essa minha track em seu pescoço tá mais pra ser hot. Aham, yeah. Vim botar pra fuder mais do que a Ola. Cê fala assim, né? Mas eu sei que é mais bundão do que a Paola. Cê quer que eu jogue a toalha, firmão? Então diga Ola. Pega a toalha de rosto, a qual eu enxugo a rola. Se eu tô no mic, até seus amigos da quebra fazem Ola. E cê bola, cuida pra eu não te espola. Ha, então não pode, os versos é sujo, não passo a língua. Esperavam um rap god, esse cypher é o Olímpio. Não me diz, traio, cria de freestyle. Cada punch que eu escrevo é um desmaio. Pode vir bater de frente com sua desfaio. Que eu vou explodir crânios como o Chris. Caiu, ó, quem voltou, doutor? Suave depois do mestrado. Se dogão sozinho é mal, imagina acompanhado. Vai se fuder, vocês e os MC zoado. Que acha que rap bom só existe no seu estado. Suave, eu dei o desavença, mano, dá licença. Te dei o dedo, não a mão pra você pedir benção. Não sou do crime, não atiro, rap recompensa. Voltei pro jogo, esse é meu time e o melhor que vença. Cansado de MC que pra rimar não pensa. Um buca já, vem cá rapaz, cê não é ao seu Valença. E não me venha com esse lero lero. Tô com 0800, cada verso que cê não aguenta. E se quiser testar no free cê pode decorar. Cambada deixa você mais tombado que a Carol com K. E pode vá, a minha força é a união que faz. Seguido por mais de 1 bilhão de brancos tipo Racionais. Fui pioneiro, o primeiro aqui rimando assim. Pergunta pro TF, asiático e Saiyajin. Não sou o rei do rap do ouro nem da prata. Mas se cada trocadilho fosse um filho, eu era o Mr. Catra. Tirar o beat, eu faço o hit até no metrônomo. Sou chefe, pique autônomo. Pro pop eu sou anônimo. Pros racistas daltônico, deixo MCs fracos mais na bad do que nerd com amor platônico. Diferente do seu MC favorito, eu mando bem. A única semelhança que a gente tem é que ele é meu Antônio. Ouvi teu som e achei ruim, sim, reclamei no saco. Mais chato do que grupo de família lá no WhatsApp. De fato, você me odeia, mas sua mina ouve minha rima e confia no meu taco. Teu rap é igual a baba dela, só me enche o saco. No beat eu chapo, mais que o Marcelo D2. Olha só, agora branco de olho azul que rima bem tem dois. Depois que me ouviu, viu que eu sozinho já faço um estrago com as rimas que eu trago. Imagine com suave, melhor chamar SWAT. Porque nada para a gente, é tanta punch na sua mente que ela sai de maca doente em estado grave. Então grave essa faixa wave pra ouvir na rave que entorpece a rapaziada. Pra upar isso aqui no YouTube precisou de um guindaste, ficou muito pesada. Sente o baque, igual piada americana. Eu diria que sua mãe é tão gorda que parece anorexica perto dessa track. Vocês lapidam rimas enquanto eu garimpo nas suas minas. O meu nível é tão alto que quando eu falo com Deus é ele quem olha pra cima. E pra fechar, na real existe 3 tipos de MC: os que rimam por amor, os que rimam por dinheiro. O TF é o terceiro, que só tá aqui porque rima melhor que os 2 primeiros.